Chegou a banda das mulheres independentes, não esqueça, isso é o Hits, bebê. Os africanos, alô brigadeiro, vem comigo, vem. Eu fui pro baile de favela só pra ver como ela dança. Me impressionei com o tamanho dessa potranca. Aumentaram o som do carro e o grave batendo bamba. Isso, filha, pra não beber, vai. Bunda balança. Eu quero groove, minha banda. Bunda balança. Bunda balança. E aumentaram o som do carro e o grave. Presidente.